Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na vossa rádio Interweb. Hoje vamos trazer mais uma edição do nosso programa dedicada, então, às músicas essencialmente tradicionais e instrumentais da Roménia. Hoje vamos falar de Frati Ipana, és um compositor que marcou a história da música tradicional deste país e que hoje nos vai apresentar então com seis dos seus vários temas. Vamos começar com uma música que é talvez a mais conhecida de todas elas. Aliás, a mais conhecida não, ainda há uma outra mais conhecida. Mas a que vai iniciar esta edição é o tema Abrenane, Abredade. É a primeira música que vamos ouvir. Depois vamos ficar com Spune Mai Curita Si Ai. É uma música, enfim, como tantas outras, não é tão conhecida quanto esta que vamos ouvir agora, nem quanto aquela que vamos ouvir daqui a pouco, mas é uma das músicas então compostas por Frati Ipana. Vamos ouvir estes dois temas. Primeiro, ficando então com este tema que disse logo no princípio, este Abrenane, Abredare, a música que vamos então ouvir a partir de agora. Thank you. Mais dois temas de Fratipana, talvez o mais conhecido, Sirva da Lascultare, é como se chama a música que vamos ouvir agora então, e é, como disse também, o tema talvez mais conhecido de Fratipana. Para ouvir também Sintec da Masamare, a quarta música de hoje, daqui a pouco vou voltar para as despedidas. Sobre este nome não há muito para dizer. Fratipana tem umas músicas que praticamente falam por ele, a sua capacidade de composição e também de interpretação. Vamos ficar então com esta interpretação num dos instrumentos tradicionais, que é o acordeão, então um dos instrumentos tradicionais da música romena. Vamos então ficar com a Sirva da Lascultare, o tema que vamos ouvir então a partir de agora. Thank you. Superare, superare, e Ora de Intei são as músicas que vamos ouvir já de seguida aqui no nosso Musicalia. São também as últimas que vamos escutar hoje e é com elas, aliás, que eu me despeço. Desejo ao meu estimado auditório a continuação de uma ótima noite. Daqui a pouco vamos ter mais uma edição de... Aliás, vamos ter a estreia do Momento Sertanejo para conferir então aqui na vossa antena. Fiquem bem, tenham então uma boa noite. E até a próxima terça. Thank you.